Se prepara, mona, yeah. Que a gente tá na pista. Senhorosa. Esses negros ficam loucos quando vê Pepeca Rosa. Gasta dinheiro e toma charralo de xota. Máximo respeito, essas Patrícia com picola. Vadia básica, eu janto desde a escola. Fiz outro som que tá tocando lá na Indola. Os menorzinhos me conhecem, né, de agora. Os real negros me respeitam, isso é fato. E os fake nigga tudo louco de quadrado. Mano, você sabe, eu tô correndo de problema. Se o cheiro tá bom, eu sei que é a braba de 80. Preto vado jaca, taca na blanche de menta. Tu tá falando merda enquanto o meu cachê aumenta. Fama pra nós é lixo, nós não coma, nós não brinca. E serviço, nós não dorme, mas se o outro tá fu. Fama pra nós é lixo, nós não coma, nós não brinca. Se prepara, mona, que a gente tá na pista. Senhor Ozzy, se prepara, mona, que a gente tá na pista. Senhor Ozzy, eu quero melhor canto no meu camarim. Os meus manos só de VIP. Preta cara, vou de carro, Porsche, me visto de ouro pra ir no botequim. Ei, garçom, traz uma pra mim. Esse puto quer roubar meu green. Berro canta porque eu tô cansado de gente safada rendendo pra mim. Sem a cuepo, debaixo dos panos, ajudando todos os meus manos. Fé no vigário e marra de malandro. Tudo que eu tenho eu devo soberano. Nunca tive nenhum medo de escuro. Se fecha a porta, nós pula um muro. Diretamente do abismo profundo. Dona do game, bem-vinda meu mano. Você sabe, eu tô correndo de problema. Se o cheiro tá bom, eu sei que é a braba de 80. Preto vado jaca, taca na blanche de menta. Tu tá falando merda enquanto o meu cachê aumenta. Fama pra nós é lixo, nós não vamos, nós não.